Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Tanicho, seu host de todos os programas. Eu tô aqui pra dar um recadinho, que é o seguinte: este podcast que vocês vão ouvir agora foi gravado em 2019. Então lá na frente, quando vocês escutarem eu comentar que o PC Siqueira já foi um colorista, não tinha acontecido nada do que aconteceu até agora, ok? Então qualquer outra referência, né, que tenha dado alguma merda agora em 2020, não foi proposital a gravação. É uma gravação que até a gente pensava que estava perdida do ano passado, beleza? Então tamo junto e boa viagem. Estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais legal para o Sérgio. Nós estamos aqui para bater um papo bem gostoso. O Sérgio não sabe sobre o que é esse papo ainda. Eu não faço mas ideia. São os nossos sonhos de criança. Caraca. Certo? Vamos resgatar a nossa infância aqui. E apresentando esse podcast hoje novamente, estamos aqui eu, Rafael Tanicho. Estamos aqui com o Pedro Tanicho. Estamos aqui com o João. Olá. E estamos aqui com o Suede. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Então vamos lá, vamos cortar essa conversa fiada e vamos começar este tema. Vou pintar. Bom, vamos lá. Sempre, tipo, quando a gente era criança, muitas vezes a gente pensava em fazer outra coisa. E essa coisa era totalmente diferente do que estamos fazendo hoje. Com certeza. Caralho. Mas existem outros sonhos também. Os sonhos mais lúdicos. Que, tipo, sonhos que obviamente nunca se realizariam porque eram muito toscos. Não tosco, mas realmente humanamente impossível de acontecer. Do tipo ser um astronauta, assim. Não, mas não, isso é humanamente impossível. Não, mas quantas pessoas em proporção ao mundo inteiro são astronautas? É, isso é verdade. Quantos médicos tem? Sonhar ser médico é muito mais próximo do que ser um astronauta, okay, pô. Ok, mas humanamente a gente até consegue. É humanamente possível porque humanos já conseguiram. Agora, ser um super-herói, por exemplo. Ser um super-herói. Eu, por exemplo, tinha o sonho de ser um Power Ranger. Eu inventei um próprio super-herói meu, que eu desenhava as roupas dele, desenhava as armas. É o Blood Mask? Não, esse é um assassino, pô. Cara, eu tinha o sonho, assim, quando eu era criança, eu via aqueles, tipo, Dragon Ball, essas coisas de luta, voando e caralho, A4, eu sonhava, tipo, se eu pudesse ser um herói que lutava, assim, mas ao invés de voar normal, ter asa, tipo... Como se fosse um arcanjo, alguma coisa assim, lutando e tal. Óbvio, criança idiota, então eu sonhei essas coisas. Criança idiota. Mas a alegoria da asa é muito incrível, é, cara. Pra quem conhece, é tipo o aquele Batalha do Apocalipse do Eduardo Spohr. Que são os anjos lutando e tal, na porrada. Tipo aquilo. Ligado, não, não, até no X-Men mesmo tem um X-Men que é o anjo lá. Sim, sim. É o arcanjo. É exatamente o que eu falei, mais ou menos. Não, mas o Pedro falou voltado mais pro Eduardo Spohr e tem gente que sim. Não leu, né? É, mas tem muita gente que leu, tá? Ficou bem popular, né? Mas sim. Pra quem leu, é basicamente aquilo. E mais ou menos naquele nível de Cavaleiro do Zodiaquice. Sim. Porque o livro basicamente é um Cavaleiro do Zodíaco de asa. É. Yeah. Mas assim, eu tinha o sonho de ser um Power Ranger e eu literalmente sonhava com isso, tá ligado? De tipo, só que num nível de eu pular de um prédio pro outro, isso antes de Matrix virar o mundo, cara. Eu já ficava pensando nessa porra de pular de um prédio pro outro, sabe? Correndo e tal. E era do caralho, velho. Mas esse negócio que ele falou, realmente, eu tinha os sonhos de Dragon Ball também, por exemplo, teletransportar. Pra caralho. O próprio Kamehameha. Quem nunca deu um Kamehameha na sempre. Piscina, cara? Né? Nossa, eu doendo muito. E aí você colocava a mãozinha na frente assim só pra ver se fazia o efeito da água ainda. Exatamente, era cara. Então é. E o João? Cara, eu morei no Japão, né, quando eu era criança. E um pouco antes de eu voltar, a gente visitou um templo lá que tinha várias histórias, tipo exposição sobre as guerras civis que teve no Japão e as outras guerras, assim. E tinha muita coisa de samurai, tá ligado? E o meu maior sonho nesse mundo era ser um samurai, ter aquela armadura de placa de bambu trançado, assim, usar espada, katana, porque eu achava muito foda, tanto a aparência quanto a arte, sabe, dos caras de kendo e tals. Mas, tipo assim, não, sabe, aprender Kendo. Eu queria ser um samurai mesmo e lutar contra os samurais acordar na guerra. Acordar samurai, né? É, sabe, é, fodão, assim, com aquelas armaduras pesadas. Bom dia, mãe. Tipo isso, eu cara. Eu sempre quis praticar Kendo, é, só que não achava em lugar nenhum. Até que eu descobri que um amigo meu dava aula de Kendo em Araraquara. E aí eu não fiz aula com ele porque até então ele parou de dar aula de Kendo e começou a jogar Airsoft. Aí eu fui jogar Airsoft com ele. Putz, que escolha ruim, hein? Pois então, é, pra caralho. Eu fiz com um maluco aqui em Matão. Ah, eu até sei quem que é, o Boi. Não, o Boi ele fez junto comigo com esse cara. Mas o... Ah, esse cara... Puta, esse cara, ele era um professor de inglês daqui de Matão. Só que ele era mó parrudaço, ele tinha um cabelo comprido, ele tinha sido road do Iron Maiden aqui no Brasil. Puta, que bosta, velho. Então, tipo, e ele já tinha viajado pra caralho, inclusive pro Japão, e ele aprendeu essa porra de Kendo e ele tava ensinando pra gente. Cara, ele aprendeu no Japão, ele aprendeu, velho, no Japão. Que foda. Só que daí, tipo, eu quebrei, eu trinquei o dedo, esse dedo que é meio torto, mas enfim. E eu parei, eu acho que o Boi continuou, não lembro, mas... Foi, era bacana, era bacana. Vocês usavam aquelas espadas de madeira ou as de bambuzão? É, eu usava o Boken, que é o de madeira, e tem o Shinai, que é de bambu. Sim. O Shinai é bem mais caro. Eu lembro do Boi andando com aquelas merda de Boken nas costas. Eu ficava pensando, porra, o Boi naquela época era do seu tamanho, hoje em dia. É, não, o, é. Eu fico imaginando. Mas hoje, eu não sei, eu acho que ele teve AIDS ou alguma coisa assim. Não, crack, emagreceu muito. Eu muito, nunca mais, a última vez que eu vi ele, eu tava na faculdade. Por que você precisa? É aquele negócio, né, tô fazendo gordo. Seu sonho, então. Tô fazendo muito exercício e atividade física, por isso eu emagreci. Vulgo Pepsi. É, mas enfim. Mas tipo, eu tinha muitos sonhos dessas coisas. Puta, eu sonhava em ter dinossauro. Mas sabe o que eu achei mais legal? Eu vim aqui preparado com coisa do tipo, não, quando eu era criança, como eu assisti o Jurassic Park no cinema, eu queria ser um arqueólogo. Não, mas isso não, acho que vem depois. Vai chegar. É que a parte lúdica também é importante, também é sonho, querendo dizer. Você falou de ter dinossauro, desculpa, João. Não, pode continuar. Desculpa. Você falou de ter dinossauro, eu sonhava em virar dragão. Tá, caralho, que loucura. Assim, tipo, de me transformar num dragão. Só que não só de fogo, de gelo, de raio. Eu pensei não só na aparência, porque não, na aparência você já tá, solta fumaça pela boca. É. Exato. Mas aí nessa parte. Foda-se o ser. Tá bom. Quando eu era criança, ainda nessa parte de arqueólogo, eu queria também fazer meu parque dos dinossauros, porque eu acreditava que era possível tudo aquilo. Caralho, e depois que mano, eu cresci, a ciência pisoteou nos meus sonhos. Porra, os filmes fuderam muito com a gente mesmo, né, cara? Eu tinha muito sonho de ter uma raia, cara. Por alguma razão que eu não sei explicar. Você queria ir abraçar o Steve Irwin pessoalmente? Mas aí todos os meus sonhos foram destruídos, não quando minha mãe falou que era impossível, mas que ela falou que ela tinha um ferrão na cauda mortal que entrava e não conseguia sair e te envenenava aí, até você João, morrer. Ô, João. Você tem que abraçar seus sonhos, na boa. E, mas, assim, vamos dar uma raia pro jogo. Eu sonhava em ter um lightsaber. Ah, mas isso todo mundo. Porra, mas eu queria pra caralho. Até também descobri que não era possível ter um lightsaber. Eu queria poder usar a força, que na época eu jogava bastante joguinhos. Sim, do tipo cara. Jedi Academy, essas coisas que você pegava os caras e jogava longe. É verdade. E soltava a raia pela mão, sempre jogava meio que do lado sombrio da força. E aí eu sempre pensei, nossa, imagina aquele filho da puta na escola que me enche o saco pra caralho, eu agarrar ele assim, espremer o pescoço dele, arrebentar a cabeça dele no teto. E fora que ninguém ia poder provar que é você, né? Porque tipo, você pode fazer isso escondido, se você ou quiser. Ou eu poderia matar todas as testemunhas, né? Não, até mesmo você fizesse com a sua mão, falar, velho, eu tava só tentando fazer um negócio, eu não queria fazer, eu nem fiz nada, tá ligado? Como é que eu ia provar? Você tava 2 meses do cara, ele... É, tipo, você sempre sonhou em ser a Eleven, mas acabou sendo a Carrie a estranha, né? É verdade, mas, né? Assim, sonhos lúdicos eu tenho meio que até hoje, tá ligado? Sim. Direto no trânsito, a Jéssica sabe disso. Quando alguém faz alguma coisa muito filha da puta na minha frente de carro, eu, tipo, estico meu braço meio que querendo explodir. Ah, eu já carro, vi você tá fazendo então, isso. É, e o meu sonho era conseguir explodir coisas com a mente, igual naquele filme, como que chama? Aquele Reprovados. Que eu chego com o cara, pô, eu queria explodir coisas com a minha mente. E daí passa o filme inteiro. E só no pós-crédito que o cara tá lá olhando o carro do diretor da escola antiga deles. E de repente louco, mano, você consegue? Eu queria... Hoje em dia, o meu sonho era poder parar o tempo. Sim. Pra caralho, por muito... Não, desde quando eu era criança, agora você falou... Assaltos e tudo mais. Mas você disse, tipo, um controle do clique, só que sem o automático? É. Na verdade, assim, eu poder definir o tempo em absolutamente tudo. Se eu quisesse tirar alguém do, da paralisia temporal, eu tirava. Ah, nossa, mas eu já sonhei muito com isso também, pra caralho. É, meio que eu iria fazer muita coisa. Tipo, eu ia ter dinheiro infinito, porque eu ia meio que roubar tudo que eu ia fazer tantas coisas que não podem estar, ser faladas nesse cast. Você ia fazer tipo aqueles gibizinhos que a gente vê na internet, naqueles sites www.hentai.com. Nossa, não, olha lá o menino que não passa o microfone direito e estoura tudo. Desculpa, desculpa, gente. Desculpa, foi risada. Tá estourado, vai continuar assim, porque a edição agora funciona assim. Mas enfim, o... Uma coisa que eu tenho até hoje também, assim, tipo, quando ninguém tá vendo, é óbvio. Ih, olha lá, meditando. Ei, cara. Não, mas masturbação não é superpoder. Né? É o masturbanho. Nem gozar de pau mole. Gozar de pau mole. Faz tempo. Faz tempo que eu não faço isso, porque eu não fico indo e voltando todo dia a pé, né, do centro, trabalhar assim. Mas, assim, tipo, eu brincava, enquanto eu tava andando, eu brincava de xamanismo. Assim, tipo, eu... Tipo eu me... Xamã King? Eu não sei. Aquele anime? Eu não lembro do Xamã King. Ah, não, tá. Tipo RPG, tá ligado? Assim, convocar tipo, os bichinhos? É, convocar o deus do trovão, porque tá chovendo, é eu que tô controlando a chuva, tá ligado? Essas coisas autistas pra caralho. Convocar um exército de ratinhos e atacar uma pessoa. Eu ia fazer, sei lá, chover absolutamente todos os dias, mas só um pouquinho. Sim, fazer só aquela garoinha de São Paulo. Exato. Não, ia fazer um toró fodido por uns 10 minutos por dia. Caralho, é, bom, enfim. É que tem canil aqui que se fode, né? Mas aí não foi 10 minutos, né? É, isso é verdade. Mas, deixa eu ver. Agora, jogando Life Strange, que o Swede tá jogando agora. Ele não pode ouvir o que é sobre Life Strange, mas se você já jogou, escuta o nosso que é sobre Life Strange, que ficou bem bacana. É, aquela parada de esse tipo de controle do tempo eu acho interessante. Mas óbvio, né, que coloca de uma maneira dramática pra caralho. Mas se você não colhesse tão gravemente assim as consequências, mas se você conseguisse voltar no tempo, tipo, não tipo dia D. Realmente como a Max faz. Voltar, digamos assim, até algumas horas. Exato. Nossa, se eu pudesse controlar o tempo, ia torturar tanta gente, tipo, congelando ela por uns 10 mil anos, aí deixar ela acordar depois desse tempo. Não, ou mano. Então, dar uma de Black Mirror e fazer o tempo passar pra uma pessoa só, tipo, em um segundo, fazer passar 10 mil anos pra pessoa sem ela envelhecer, sabe? Nossa, é da hora. Tipo, trancar ela num quarto e deixar ela. É, White Christmas. Acho que foi um dos únicos três que eu vi. Eu não lembro. Mas assim, não, o que eu digo no sentido, tipo, porra, você tá numa reunião com um cliente pra fechar o negócio, puta, não gostei e tal. Aí você volta e refaz a reunião até... sair 200% você conseguir tirar 1 milhão do cara, tá ligado? É igual que o... Como isso é que fala? O cara do novo, cara, esqueci. O Cid, eu tava contando no último podcast. Oh, você podia parar de limpar o cigarro no fio do microfone. E você podia falar no microfone também. Desculpa. Porque você estourou agora há pouco, não vou aumentar de novo, seu não. O Cid tava falando lá do que ele sonha, mais ou menos como se fosse uma novela, toda noite que ele sonha o mesmo sonho, continuando do ponto anterior. Onde o sonho é ele ser um jogador. Ele é um jogador de futebol super famoso que consegue controlar o tempo. É tipo, ele chuta uma bola, não foi legal, ele volta no tempo até acertar o chute. Aí ele é o jogador de futebol mais foda de todo o planeta Terra. Isso aí é bem o Dia da Marmota, né? Sim. É, mas o Dia da Marmota é meio diferente porque ele dorme e acorda no mesmo dia todo dia. Tem um filme, como que chama? Acho que é Parabéns Pra Você. Nossa, é A Morte Te Dá Parabéns. A Morte Te Dá Parabéns. Puta, é engraçado esse filme, né, cara? Ah, é bem ruim. É bem ruim, mas é engraçado. A gente fugiu um pouquinho do tema, né? Porque era de criança e passou pra hoje em dia a gente sendo autista no caminho de serviço. Assim, os sonhos lúdicos... Pegou no lúdico, né? Os sonhos lúdicos continuam até hoje, né? Com certeza. É, mas acho que não do mesmo nível. Uma coisa que eu sonhava bastante também, que eu jogava muito Harvest Moon naquela época. Inclusive, eu tô jogando Stardew Valley que nem um maluco ultimamente. É legal. Tem uma fazenda. É isso! Tipo, sério? Eu sempre gostei muito dessas coisas de cultivar alguma coisinha e tal. Animaizinhos. E viver num lugar sossegado pra caralho. Tanto que eu, na época da adolescência, o que eu mais curti era ir no sítio de uma amiga nossa lá e fazer churrasco, ficar de boa o tempão, só no meio do nada. E eu sonhava nisso, cara, de ter uma fazendinha e tal, e brincar com essas coisas. quando minha imaginação ia pra esses lugares, assim, tipo, ah, tem uma fazenda, tem um... deve morar num bosque, sempre ia, assim, tipo, ah, eu encontrei uma pedra que dá poderes, sempre vai pra esses lugares. Pra mim também. Hoje em dia você encontra, você vai ali na esquina. Exatamente, hoje em dia... Aliás, cadê a pedra que tava no seu pescoço até um tempo atrás? Ixi, agora ele faz tá tempo. Com uma âncora, acabou a pedra na cara. Quando eu era criança, o meu maior sonho era ser, tipo, muito especial, tipo Harry Potter, tá ligado? A criança escolhida que vai mudar o mundo e ter poderes super fodas. Ah, tá. Quando você falou ser muito especial e depois emendou, tipo, Harry Potter... É, especial tem vários sentidos, né? Não, especial, porque... tipo, ser o escolhido, tá ligado? A pessoa mas, porra, que vai mudar o mundo. Eu prefiro ser, sei lá, Neo. Rayman, né? É, sei lá. Mas Harry Potter, sei lá. Eu não sei, eu acho que eu nunca tive esse sonho de eu sou escolhido pra salvar o mundo, não, sabe? Isso nem fodendo, é muita... Eu não tenho responsabilidade pra fotografar um casamento direito, imagina pra salvar o mundo. É, não, eu não pensava nisso, mas quando eu era criança eu achava, nossa, eu vou ter poderes, aí eu vou conseguir mudar as pessoas não, e isso, salvar o mundo, destruir os vilões do mal. Personagens específicos assim, igual você falou, não nunca sonhei. Tipo, mesmo quando eu sonhei ser um Power Rangers, eu queria ser... o eu Power Ranger, não queria ser o Tommy ou o Jason, tá ligado? Ah, mas eu queria muito ser o Power Ranger branco também, porque ele, o tempo que ele aparecia ele era mó estiloso e foda. E ele tinha lycra pra caralho, né? Mas tudo bem. É, eu nunca gostei desse negócio das roupas de lycra, sempre achei uma bosta. Por isso que eu sempre queria ser, tipo, o cara com armadura e o caralho, a quatro. Caralho, agora que a gente tá falando disso, eu lembrei de um outro sonho. Eu queria andar nas costas do Inspector que é moto. Puta merda, que bosta. Aquele cara que tem a roda no peito e abre dois... Sim, é ridículo. Tá ligado? Ah, mano, devia ser muito legal, cara. É, muito engraçado. Eu andando tinha... na moto, o cara bate um papo com eu você. Tinha ele um boneco, eu tinha ele bonequinho, tá ligado? Dá pra você deitar assim, é, tipo, dele ir. Tipo aquele cara no filme do Bob Esponja, né? Como é que ele chama mesmo? O David Hasselhoff. Isso, é cara. É tipo o Momoa. Imagina, deitar nas costas do Momoa enquanto ele nada. Isso já virou sonho erótico, né? Eu acho meio perigoso, porque eu já disse uma vez que perto do Momoa não existe heterossexual no mundo. É. Então é meio complicado. É, isso é verdade. Porque eu acho que ele força a gente a não ser mais hétero até na porrada. Caralho, eu pensei em um. Mas eu vou recobrar esse que eu pensei num episódio, tipo, tecnologias que a gente gostaria que existisse de novo. Deepfake da vida real ia ser muito foda. Isso é um sonho. Tipo aquelas legal, né, cara? Aqueles fábrica de máscara que tem do Missão Impossível. Exato, nunca mais ia ter gente feia na sua vida. E você ia ser amigo, por exemplo, do Ken Reeves. Pois sim. É. O João com a cara do Ken Reeves, ele ia ser mais suportável. Mas isso eu nunca tive o sonho de poder me disfarçar de alguém. Eu sempre quis ser o invisível do bagulho. Ah, invisível do rolê. Ser invisível e ler pensamentos também. Nossa, ler pensamento pra caralho. Pra porra, mano. Muito. Eu tive de ler pensamento depois que eu assisti aquele filme do Mel Gibson. Não. É, como chama aquele lá? O que as mulheres pensam. Que as mulheres pensam. Eu sempre pensei em ler pensamento porque... eu tenho a autoestima terrivelmente baixa, não tão baixa quanto o nosso amigo Outcast, mas eu sempre, sabe, sou do tipo, porra, eu tô incomodando, sabe, por isso que eu não sou muito social. Entendo você. E aí eu fico assim, pô, se eu pudesse ler o pensamento das pessoas, saber quando eu realmente tô incomodando e beleza, eu tô indo embora, sabe? Isso desde criança. Caralho. Tá certo, vamos para os sonhos reais? Vamos. Então tá. Bom, agora vamos pros sonhos que a gente realmente tinha e que, bom, como a gente falou no começo, talvez hoje a gente não tenha mais tempo pra realizar esses sonhos, né? Nem fudendo. Talvez sejam sonhos um tanto quanto impalpáveis, até pela nossa rotina e por tudo que a gente passa, nossa rotina. Enfim, vamos começar com o João. Cara, eu sempre gostei muito de desenhar. Meu sonho é você falar no microfone. Eu sempre gostei muito de desenhar, né? Então, eu tinha muito sonho, tipo, não, de escrever um mangá, tá ligado? Desenhar, sabe, tipo, Dragon Ball, Naruto, assim, ser o maior sucesso. Aí eu era criança, assim, eu fazia umas histórias em quadrinhos, assim, com aqueles desenhos mais toscos que você possa imaginar. Nossa, tá foda, vou mandar pro concurso da Jump, vai ser louco. Cara, eu te mandei uma puta história, você... Mas você não fez mais nada aí. Ah, mas você precisa desenvolver os personagens, né, cara? Mas você não me ajuda? Eu tô te ajudando. Tem que ser proativo, João. Só isso? Não, quer... cara, é que eu pensei em falar um e ia rodar, mas tá, você então quer que eu continue rodar, falando? Vamos rodar. Eu tô curioso pra saber do Suede. Cara, talvez eu já tenha dito pra vocês quando eu era criança. Eu sempre quis... Fala mais no microfone você também, por favor. Ok. Eu tinha uma ideia diferente do que é a profissão, é claro. Mas eu sempre quis ser... Quando eu era criança, hoje eu não quero mais ser cientista. Porque pra mim, ser cientista, quando eu era criança, era ser inventor, era... Era ser inspetor bugiganga. Era ser inspetor bugiganga. Então eu desmontava as coisas. Eu jurava que com a sua frescura você ia falar que era ser tipo um alquimista e tal, e transformar carvão em diamante. Não, mas a gente tá falando de sonhos reais, assim, mais palpáveis. É, devo dizer, Suede, que hoje em dia é meio irreal esse sonho de ser cientista. Com certeza. É, fora que qualquer um. Mas, cara, eu compartilho esse tipo de coisa com você, porque eu por muito tempo também quis ser isso. Eu era apaixonado pelo Beakman. Então... Eu acho que todo mundo, na nossa época de criança, já quis ser cientista de alguma forma, algum dia. Eu, sabe, na época de escola, inclusive, eu era meio, mais ou menos, nerdão. Então eu gostava muito da parte de biológicas e tal, e eu sempre ia... Tinha uns amigos meus que pesquisavam sobre bichos, sobre plantas e o caralho A4. Eu sempre gostei dessas coisas. Eu lembro, isso eu até comentei num Histórias de Infância, sei lá, ou naquele lá das 50 Fatos Sobre Nós, que se eu não me engano foi na terceira série. Eu fiz um trabalho de ciências inventando uma teoria muito louca sobre passagem de dimensão pra outra com a espessura do ar ser muito densa. Ah, você falou isso eu aí. Eu comentei isso daí. Eu acho que foi no negócio viciado. De infância mesmo. Não foi o que você tipo, inventou na hora? Meio louco? Não. Esse eu fiz. Eu fiz uma folha azul com a tinta branca. Falando assim, tipo, que se o ar fosse menos denso, eu não sei o que eu inventei lá. Se o ar fosse menos denso, a gente conseguiria passar de uma dimensão pra você outra. Você tirou tudo do CPTQ, né? Centro de Pesquisas, tirei do cu. É, tipo isso. Cara, esse negócio de ser cientista, eu tive essa ideia quando eu vi Riquinho. Que o cara que faz o rap hoje fazia o cientista lá, né? Do... Sim. Ah, puto, o cara que faz o rap faz o... Sim. Nossa, como que chama ele mesmo? Caguei. Enfim, mas é ele fazendo aquela abelhinha que voa... Tipo, na época não tinha nem drone, né? Então, porra, como que uma abelhinha cê... assim... E você vê, hoje em dia eles estão tentando desenvolver abelhas robóticas pra polinizar os campos. É verdade, pra não morrer com 250 mil agrotóxicos. Riquinho previu a abelha mecânica. Sim. Antes dos Simpsons, até. E daí eu via, tipo, aquele ácido sulfúrico, com aquelas porra lá. Eu ficava, caralho, mano, eu queria mexer com essas porra um dia, sabe? Mas é... os rumos mudam, né, cara? Eu tinha muito esse sonho até eu colocar fogo na bancada do laboratório da escola e abrir um buraco nela. Meu Deus! Um detalhe dessa bancada aí, desse laboratório de química da escola... Que não no de química, mas da biologia, a professora pedia pros alunos ir pro banheiro bater uma, né? Sim. É só um detalhe. Que ela fala dela. Pra ver o espermatozoide no. Censurei. É sério isso, cara? É sério pra mesmo. Pra colocar e ver no microscópio os bichos aí, nadando. Aí, tipo, olha só a porra do menininho. E na minha turma, inclusive, ela escolheu alguns, assim, pra ir, obviamente que eu não, porque eu sou japonês. Ela escolheu alguns pra... pra mostrar o pinto, porra? Não, pra competir quem que... ficava vivo mais tempo. Meu Nossa Deus, gente. Senhora, velho. É pra você ver o nível bad vibe das escolas, mas é a vida. E no de química, eu peguei uma tarja gigante de magnésio, e a professora tava enrolando pra caralho, ela pegou, vocês têm isqueiro aí, vocês têm a tarja de magnésio, eu já fui e taquei fogo Nossa, naquela merda. Magnésio queima muito rápido queima, e farde. Queima e cega. Queima, antigamente, na flash de câmera fotográfica, era pó de magnésio que explodia na tua cara. É verdade. E aí aquela porra começou a queimar pra cacete, fazer aquele clarão, aí eu não consegui enxergar nada, soltei o bagulho no balcão da... Balcão de química, era um azulejo. Quando eu olhei, tinha um buraco do formato da tarja de magnésio que caiu. Caralho. Aí ficou bonita, a professora ficou feliz pra caralho. Sério? Mas e aí, Pedro? Ah, então, teve. Óbvio que eu já pensei em ser cientista, exatamente por causa dessas invenções retardadas que a gente nunca imaginou que cientista, na verdade, só se fode no mundo. E eu queria ser muito arqueólogo. Eu sempre quis mexer com fósseis e dinossauro. Eu, caralho, como assim um bicho que morreu zilhões de anos atrás ainda tem alguma coisa sobrando dele no mundo? Ia pro museu do Monte, de Monte Alto, era... Eu nunca fui. Caralho, nunca foi? Não, nunca fui. A única vez que eu fui... Também não. Eu fui na época da faculdade com uns amigos meus e a gente chegou lá e tava fechado. Puta, nossa, que a gente juntou num carro, foi e chegou e tava fechado. Vamos marcar um rolê? Eu tava pensando em falar isso agora. E é de graça, né? Sim. E antes do até do Jurassic Park, quando tinha aquele chocolate surpresa, que era uma barrinha de chocolate que vinha com uma figurinha de papelão de alguma coisa, a primeira versão que a gente comprou era de animais. Sim. E depois teve um de dinossauros, que eu completei aquela coisa. O dinossauros não era um que já vinha com o dinossauro em relevo no chocolate? Vinha. Porra. Aí depois teve o dos animais marinhos, que também era foda, é, eu completei puta pra caralho essa merda. E aí com essas figurinhas de dinossauro que me acendeu a vontade de estudar essas porra. E tinha a revista dinossauro. Sim, também, que né? Vinha com os pedacinhos de fósseis pra você montar um esqueleto de tiranossauro que brilhava no escuro. Mas ele vinha com a carcaça também, mas... Mas foda-se, né? O esqueleto brilha no escuro, cara. Foda-se a carcaça. E aí eu, depois de assistir o Jurassic Park, eu fiquei malucaço nessa porra. Inclusive, acho que nossa tia chegava numa época e falava, não, você precisa estudar pra ser nossa arqueólogo. Nossa tia nos deu um ovo de Páscoa verde, cheio de dinossaurinho. Pra caralho, e ela que fez aquela merda. Nossa, muito bom. Era um ovo de Páscoa verde que, tipo, na época pra gente era grande pra caralho. Não deve ser, né? Não. Pô, na nossa época, pra mim, o passatempo era também na minha mão. É, isso é verdade. Mas, tipo... É, e ela fez vários dinossaurinhos pequenos, assim, verdinhos dentro do ovo, tá ligado? Pirulito. O chocolate era verde. Exato. Era um chocolate branco com coloração verde. É, muito do caralho, cara. Muito foda isso daí, mano. Agora pode falar, Sai. Você ia gostar de uma... É que assim, tipo, quando eu era mais novo, né, eu assinava Recreio, época que era bom de grana, e teve um conjunto de arqueologia que veio, que era da época do Rock Animal. Que era... A gente tava montando um jogo de tabuleiro, né? E tinha todas as pedras preciosas que viravam bichos. Só que aí, o que aconteceu? A gente ganhou um estojinho de arqueologia com martelinho, com pinça, com esponjinha, com espanador, pincelzinho. E aí, todo mês, vinha uma rocha pra você escavar pra tirar os pertences lá. Moedas antigas, vasos antigos. Hoje em dia, eles vendem uns tabletão de areia em loja de brinquedo. Cobra 40, 50 pau num bagulho de areia com uma pedrinha dentro. Pra criança. E vem uma ferramenta e tal pras crianças. Isso é legal. Isso é um brinquedo legal. É um roubo, filho da puta, né? Mas foda-se. É uma cultura legal pra criança se interessar por essas até coisas. Até a gente tinha aquela coleção da revista Pedras Preciosas também. Sim, sim. Caralho. Eu tinha todas. Tinha todas. Até o diamante. Quando falava, não, vai ter do diamante. Eu, caralho, vai vir um diamante essa porra. Veio uma cartelinha. Sabe aqueles negócios de AS infantil? Que é uma cartelinha de plástico fechada embaixo também? Eu não sei o que é, mas... Isso. Remédio. Sim, remédio. Mas devia ser meio ponto de diamante. É, devia ser tipo três átomos junto, que você só percebia quando você chacoalhava e você via alguma coisa talvez mexendo dentro. Tinha ouro de tolo, aquele olho de tigre. É. Puta, umas pedras legal pra esmeralda, caralho. Rubi. E o olho de o ouro de tolo é engraçado porque eu pensava, nossa, eles colocaram isso no bagulho, como assim? Deve ser meio caro. Aí você vai em posto de gasolina em Minas Gerais e você acha pra caralho essa merda. 90% das pedras que tinha lá, você acha pra caralho. Não, não é porra nenhuma. Eu duvido até hoje que aquele rubi esmeralda era de não, verdade. Não devia ser. Devia... É que existem as classificações também das pedras, né? Deve ser a classificação mais vagabunda da paróquia. É, e principalmente esmeralda normalmente é dado o nome por causa do tipo de corte da pedra. Não tem que ser verde? Sim. Também tem, mas tem o tipo de corte diamante, tem o tipo de corte esmeralda, rubi. Tanto que, inclusive, eles falam que as esmeraldas do caos do Sonic deveriam ser diamantes do caos por causa do tipo de corte que eles são feitos. Caraca. Sim. Bom, e eu acho que o sonho mais marcante, talvez seja o único que eu tive quando era criança, era ser um rockstar. Isso pra mim veio depois. Isso não, isso puta, eu tive desde criança, a partir do momento que eu aprendi a primeira música dos Mamones, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, tá ligado? Com a revistinha de cifra alta. Caraca, que nem Mamonas Antes. É, foda. Nessa época eu já tinha meus 15, 16 anos. Não, mas lá tava Mamonas Assassinas. Você acha que, sei lá quantos anos eu tinha, eu queria Shurastei ou Shuregou? Ok. E aí, tipo, eu queria muito isso. Daí eu pensei, porra, eu quero fazer faculdade de música, eu quero, sabe, aquele sonho fudido mesmo. E daí vai desiludindo, foda, né? Pra caramba. Tá, o mundo nos oprime. Cara, eu quando eu era criança, eu tive um sonho que era bem, tipo, pautável, assim. Não, pera, já é outro sonho? É. Então espera eu terminar a contar, ah, o meu, né, viado? Terminado, foi mal. No cu. Eu sou um e bosta. E outra, depois vai ter, calma, vai ter um intervalo ainda. Achei que o podcast não tinha vindo. Exatamente, pô. E... caralho. O podcast deixou de mano em Marco Chá pra vir pra cá? Eita, é maldade, porra. Ele okay. Vai ouvir, gente. E aí eu ficava, caralho, mano, eu vou fazer faculdade, voltar pro canto popular e tal, né? Só que assim, na nossa época as músicas já eram ruins. É isso, a gente vai fazer um podcast sobre os anos 90. Ele tá amaldiçoado também nesse momento. Leve em consideração, tipo, Ozzy, né? A gente ficou falando uns 3 meses que ia fazer e não deu certo. Exatamente, mas nesse momento a gente deve fazer umas 4 gravações que a gente quer fazer esse, daqui, esse de anos 90. Mas enfim, e não saiu ainda. E até esse momento não gravamos. Caralho, me perdi. Tá, e as músicas eram ruins também naquela época. A gente fala das músicas de hoje e fala, não, mas antes era melhor. Não, cara, a gente falava que depois de 9 meses você vê o resultado, tá ligado? É, a gente tinha o Tchan na época, como assim era melhor? Então, tipo, e eu não percebia que naquela época meus sonhos já estavam destruídos, independente do quanto eu estudasse, tá ligado? É uma foda, cara. É uma foda. Bom. É, o bom é que você estudando música, é que você não tinha essa noção. Antigamente você pensava, vou estudar música pra ser o novo Slash. Exatamente. Quando na verdade você seria o cara que ia se fuder no estúdio, ganhar dinheiro dos otários fazendo música. É, exato. E tocando música que você não gosta, né? Sim. É isso que eu falo. Mas vamos lá pra próxima leva. Vai lá, João. Quando eu era pequeno, eu tinha um sonho que era até tangível. Acho que a partir dos 8, 9 anos eu comecei a... Isso me levou até tipo o segundo, primeiro colegial. Eu queria ser professor. Não importasse do que eu queria ser professor. Tipo, variou várias coisas. Tipo, ah, eu queria ser professor de ciências. Eu não entendia muito bem que ciências é várias coisas, tá ligado? Professor de matemática, já foi física. E aí quando eu tava no segundo colegial era história, né? Mas de qualquer maneira eu queria ensinar as pessoas, tá ligado? Aí meu pai fala, ah, professor bom é professor de faculdade, né? Mas eu falo, não, eu queria dar aula no colegial, saca? E eu queria, nossa, porque eu falo assim, nossa, o professor é a pessoa que vai lá e muda a vida da criança, né? Do adolescente, né? Marca, ele ensina, ele aprende, ensina ele a viver. Aí eu meio que pensei, putz, né? Ser professor é meio bosta aqui no Brasil, né? É meio zoado, né? Cara, e pior, se hoje tá zoado, na nossa época a professora mandava a gente no banheiro bater punheta, tá ligado? Né? Então é complicado, as coisas, hein? Não mudaram, a gente só mudou os problemas, mas eles sempre existiram, tá ligado? Sim, pra caralho. Eu também tive um desses sonhos que se estendeu por muito tempo, que era de ser veterinário. Você tem cara de veterinário. Então, quem tá no grupo percebe que várias vezes eu já mandei fotos eu interagindo com totós na rua. O Henrique mandou uns stickers. É, não quero interagir daquele jeito, não. O Henrique é doente. Pra caralho. E eu sempre pensei, não, eu vou ser veterinário. Eu prestei vestibular pra caralho. Eu tomei pau em veterinária 2 vezes, 3 vezes, na verdade. Eu falei, foda-se, vou mudar de área e vou ser infeliz pro resto da minha vida. É que você foi nas públicas, né? É óbvio. Ai, caralho. Tomar no seu particular, porra. Particular de veterinário é caro pra caralho, não, e longe. É, né? E a Marina lá do estúdio lá, ela fala bastante sobre, ela fazia faculdade veterinária, né, sobre o que não é, cara, nem a mensalidade, mas a quantidade de materiais que você precisa comprar. Sim. Que é dos materiais que você tem, é seu, né, e é tipo coisa de 500 conto material do bimestre, tá ligado? E é praticamente as coisas de medicina, né? É. Só muda que é um bicho mais interessante do que o ser humano. Isso é verdade. Comprar uma serra. Vai, Suede. Então, eu tive também esse sonho de rockstar, só que o meu era um pouco diferente e já veio junto com outro também. O meu sonho de rockstar era realmente ser descoberto. Era assim, tipo, fazer, montar minha banda, fazer alguma coisa diferente e ser descoberto. É o sonho do olheiro, né? É o sonho do olheiro. Sim, sim. Não, o meu também era. Eu queria faculdade de música, obviamente, mas, tipo, o sonho do rockstar É sempre ser descoberto. É sempre ser descoberto. Você não vira rockstar, tipo, estudei pra caralho pra ser roqueiro, tá ligado? Daí que vem a questão do inutilidades e tudo mais. Só que aí... Aliás, quem não sabe, vai ter um link aí. Não vai, não. Você vai esquecer. Nunca aí... tem. É, você vai esquecer. Rafael Tanis do Futuro colocaram um link não coloca sobre nada inutilidades. Não. Então, o outro junto sonho que veio é o sonho de atuar. Porque quando eu tava na escola, desde o prezinho acho que a gente não fazia, primeira série. Desde a primeira série até a minha primeira peça de teatro na escola, eu era o padre do casamento caipira. E eu adorava fazer nas festas juninas. E eu adorava fazer as pessoas rirem, zoando, atuar, e eu tinha muita facilidade pra isso. Depois da primeira peça que eu fiz, que foi o Alto da Barca do Inferno, a peça escolar, e foi adaptada pra uma linguagem de hoje em dia, pra não ficar maçante pros adolescentes, né? Eu queria ser ator, eu queria atuar, eu queria... só que eu nunca pensei em televisão, eu pensei em teatro mesmo, ser íntimo com as pessoas. Quando eu estudei teatro, pensei nisso também, só que nunca se tornou tipo um sonho, quero fazer, mas eu gostava muito também de atuar. E eu fui atrás disso. Você realizou, hoje você tá à toa pra caralho. E eu fui atrás disso, eu só não tirei meu DRT e tudo mais porque... Porque é difícil pra caralho tirar um DRT. Não, não é difícil pra caralho. É porque eu não pude seguir por causa de relações afetivas. Ele teve época. Uma cria, gente. Ô, Swede, falando nisso, você sempre sonhou em ser pai? Não. Não? Não. Mas você realizou um sonho bacana, que é ser um pai exemplar. Então você que está ouvindo, vá lá no Zoneando e escute o podcast sobre paternidade com participação do Swede. Toma aqui o cego aí pra essa porra. É isso aí, muito louco. Nossos parceiros lindaços. Um beijo no olho do Thiago. Aliás, beijão. Eu espero que um amigo nosso tenha usado camisinha. Mas enfim... realmente. Mas é isso aí. Então, eu antes de querer atuar, que isso foi algo... Mais atual, entre aspas. Eu queria fazer musical. Porque, tipo, porra, já que o sonho de rockstar não vai dar certo, eu vou fazer musical. E eu gostava... Caralho, tipo, vai isso mesmo. Não, se ele insistisse um pouquinho mais, ele ia chegar no pagode. E, tipo, eu gostava pra caralho de assistir os musicais. Eu decorava as letras. Até de Fantasma da Ópera eu decorei. Tipo, sabe? Foi um negócio bacana, assim, que obviamente, para caralho, não rolou, né? Até porque, senão, eu não ia estar gravando podcast, ou ia sobre musicais, mas enfim. Vai saber. Então. Mas eu queria, cara, porque, tipo, eu via os rockstar que a gente gostava fazendo Jesus Christ Superstar, fazendo Fantasma da Ópera, Paul Stanley já foi o Fantasma da Ópera, sabe? Sebastian Bach já foi o Jesus Christ Superstar. Então, tipo, eu vi esses caras e falei, mano, eu quero. E você pegar um Alice Cooper da vida, que o show dele é um musical gigantesco, sim, um Queensryche na época que era bom, que os shows deles também eram um musical, eles tocavam o disco inteiro com a atuação e o caralho A4. Então, assim, eu achava muito bonito. Até eu conheço 90% dos meus amigos não gostam de musical. E porque, porque as pessoas começam a cantar do nada e tal. Não, mano, né, João? Mas simplesmente imagine que é um diálogo, só que colocaram uma música, porra. Não é que eles decoraram. Como que... Não, mas sabe que isso daí aconteceu depois da onda do High School Musical. Sim. Na verdade, pra mim não. Só deixando claro, pra mim não. Depois você cresce, você percebe, o musical, na verdade, é um puta flash mob bem elaborado. Exato. Só isso. Exato. Não, mas tem putas musicais aí, tipo, mais recente, o The Greatest Showman, que eu vou colocar pra vocês. La La Land, é um musical do caralho. Puta que me pariu, cara. Então, assim, até hoje, porra, o velho assistia pra cacete coisas de Fred Astaire, coisas do Gene Kelly, né, que fez o Cantando na Chuva e tal. E eu ficava, mano, olha essas porra, né, mano? Cantando na Chuva, que é um filme fodástico. Fudido. E, tipo, o cara lá tava cantando, sapateando. Que era, aliás, era outro desejo meu nessa época. É, sapatear seria legal. Eu queria sapatear, velho. Sabe quem que tinha esses sonhos também? Que realmente ele conseguiu realizar depois de um tempo? O Chespirito. Roberto Bolanhos. Inclusive, ele fez reencenações de Cantando na Chuva e o caralho A4 no Chapolin. Aliás, eu tava pensando que você ia falar de um amigo nosso. Não, Rafael quem? Rosenberg, que está com peça em São Paulo. É verdade, puta, é verdade. Eu não vou lembrar a peça dele, mas enfim, menino é bom, sempre foi bom. Sim, o Rosenberg mora no meu coração até hoje. Exato, ele, enfim, Rosen eterno. Vamos para o próximo bloco. Swede. Eu. Conte mais uma pra nós. Conte mais uma desilusão. Mais uma desilusão? Cara, aí tem os sonhos depois de mais velho, né? Eu tinha... Só que tem sonhos que eu consegui realizar. Que era, por exemplo, tocar num palco grande. Eu toquei num palco grande lá em Barão Geraldo. Pra uma plateia legal. Eu fiz uma apresentação de violão clássico. Era facima, cara. 10 mil pessoas. Aqui em Matão. Antes de um show de pagode. Obviamente que todos estavam pra ver o show de pagode. Então, a diferença é que eu toquei pra galera que eles queriam ver aquilo. Ah, tá, não, mas ele tocou pop rock, então colou, sabe? Ah, colou. Eu também, um sonho também que eu tinha depois que eu comecei a dançar, era fazer um duo com a dançarina legal. Eu consegui fazer também em palco grande. Eu tive sonhos realizados depois de adulto. Consegui escrever meu primeiro livro, que eu já vou tirar de rotação, que futuramente prefiro reescrever e escrever outro. Eu já insisti com você sobre essa porra, você não vai atrás? Não é que eu não vou atrás, é que eu não tô conseguindo focar por falta de grana pra sustentar. Enfim, para de ser hobby, triste, entendeu? Aí. Eu queria fazer uma capa decente pra esse livro, mas ok. Eu queria reeditar essa porra e colocar no Kindle, mas ele não foi atrás. Não, mas eu te passei. E eu te passei as correções, você não fez nada. Ah, não, eu não fiz. Tosco. Bom, mas enquanto eu vou lembrando de alguns outros sonhos, esses valeram já, passo pro próximo. Depois de querer, de querer fazer todas essas coisas, eu queria fazer letras. Olha pra que quê? Então, eu queria fazer letras voltadas pra parte de tradução. Carai. É. Isso me lembra a minha ex, ela queria fazer isso. Aí, tipo, mas eu me desiludi mais rápido do que qualquer coisa. Porque o velho falou pra mim que ele fez letras. Exatamente. Boa. Daí eu falei, puta que pariu, eu não vou fazer letras pra trabalhar com os outros. Então, blip. O sonho... É verdade. Os sonhos foram cortados tão rápidos que eu fiquei chateadaço, sabe? Ok. Ok. Meu último sonho, porque eu, como toda criança que não tem perspectiva nenhuma na vida, sonhei pouco. Eu, na época de escola, teve um trabalho que a gente teve que fazer, que era fazer um jornal. Com matérias, com um monte de coisa. E adivinha quem ficou com fotografia do bagulho? Nossa. Eu tinha uma câmerazinha na época, era aquelas point and shoot de filme ainda, porque, obviamente, eu já fotografei com um filme. Yashica. Era uma Yashica. Nossa, eu lembro até a história dessa câmera. Eu tinha aquelas câmeras que você tinha que ficar rodando a rodinha atrás pra passar o filme. Aí eu pedi de Natal pro meu pai uma câmera que tivesse esse sistema automático. E na época era R$50, que hoje em dia deve ter sido uns milão. Sim. Aí ele me deu essa porra e eu usei pra fazer fotos desse trabalho. Usei em zoológico, tirar foto de bicho, caralho, a quatro. E eu sempre gostei muito, até que eu esqueci dessa porra de fotografia por anos, assim, da época do colegial até alguns anos atrás, que eu me pensei, ah, vou comprar uma câmera boa e vamos brincar dessa merda. Ah, mas fotografiar o que ainda dá pra você fazer, porra? Eu tô fazendo. Então, caralho. Mas é um hobby, né? E o João? Cara, eu também, como eu disse o Pedro, sou uma criança meio sem perspectiva na vida. Eu não consegui pensar em mais nada que eu sonhei quando eu era um pequeno marotinho. Ok. Eu vou contar mais um, então, nesse, pra depois eu ir pro meu último, ok? Eu tive o sonho de ser jornalista. Foi bem na época que falaram, não preciso mais de diploma pra ser jornalista. Eu lembro disso. Aí eu me desiludi de novo. Mas, tipo assim... Eu tinha uma base tosca de MTV, só que eu gostava muito de escrever ao mesmo tempo. Claro que eram mais, né, eram mais músicas e textos, assim, e poesias e tal. Mas eu gostava muito de escrever, daí eu falei, pô, eu gosto de escrever, já que não vai rolar letras, eu vou fazer jornalismo. E foi nessa parada de, tipo, pô, não vai mais precisar de diploma, que eu fui pra publicidade, mas na verdade eu prestei jornalismo e, segunda opção, publicidade. Você não passou em jornalismo? Eu passei nas duas. Mas falaram, e aí, qual que você vai querer? Eu falei, porra, vou pra publicidade. Putz. Né? Que também não é grande coisa, mas ok. Vamos parar. Mas espera lá, porque agora que você falou, eu lembrei de uma coisa. Olha aí. Só cutucar o menininho que ele já ia. Não, quando eu era pequeno, eu assistia muito filme. Eu gostava muito de assistir filme, né? Quem não gosta, né? Mas... É, aí eu via aquele, tinha uma pastinha de DVD que eu ficava tipo assistindo uns filmes meio aleatórios em looping, tá ligado? E eu falava, nossa, esses filmes são muito foda, eu quero muito fazer um filme, saca? E eu não sabia muito bem como funcionava, aí tipo, eu fazia uns filmezinhos bem aleatórios com meu irmão em casa, no estilo found footage, antes mesmo que isso fosse realmente popular, tá ligado? Eu achei que você ia falar no estilo Gonzo. Não. Nossa senhora. É, não como se isso fosse não realmente popular, porque Bruxa de Blair é de 2001, né, do ano que eu nasci. É, isso é verdade, né? Era popular pra caralho, na verdade. É, realmente. Mas não pra mim, né? Eu não conhecia e eu fazia esse tipo de coisa. Eu gostava muito de, tipo, filmar uns takes. Eu pensava, nossa, esse take desse ângulo assim vai ficar mó legal, porque a pessoa tá subindo, não sei o quê. Aí eu ficava, nossa, se eu fizer um filme, eu vou ser um diretor famoso de Hollywood. E aí meio que eu parei... Depois que eu comecei a entender mais de cinema, eu percebi, putz, é meio difícil, né? E acho melhor não. Caralho. Ok. Vamos para o próximo bloco. Bom, fora eu, alguém mais tem algum sonho? Cara, eu sou, como repetindo as palavras do Pedro, era uma criança humilde quanto a sonhar. O meu sonho hoje em dia é ter uma vida estável. Não, mas não é o sonho de hoje em dia, gente. Calma. Se alguém tem mais algum sonho... Desses que desistiu já? Desses que já desistiu. Olha, eu ainda cogito se voltar a ser ator. Eu não descarto também ser professor um dia. Então, eu... Não, esse ainda é o atual. Eu, depois de Toy Story, eu comecei a me ligar em dublagem. Dublagem, cara. Depois do segundo Toy Story, até porque o primeiro não tinha muita capacidade pra pensar nessa porra, né? Mas no segundo Toy Story eu já ficava, caralho, mano, a voz dos caras, sabe? Eu achava legal pra caralho. Até que eu tive a oportunidade de fazer, isso é mais recente, mas ainda assim são sonhos desiludidos, né? Até que eu tive a oportunidade de ir pro Rio de Janeiro fazer um curso com o Márcio Seixas. Aí que veio a desilusão. Márcio Seixas, né? O dublador do Batman, classiqueira. Mas assim, a gente fez, acho que... 3 meses ou mais de curso online, ao vivo com ele, né, por Skype. Maravilha de pessoas, por Skype, cara. Não, por uma plataforma que eles desenvolveram, né. E daí, 2 dias pra finalizar no Rio de Janeiro. Que foi, né, já contei a história do Rio pra caralho, cara, foi uó. Mas o Brian era barato na época. E assim, porra, na hora eu fiquei, caralho, mano, Márcio Seixas, puta que pariu, o cara é o Batman e tal. E daí a gente fez algumas dublagens lá na hora, tá ligado? Inclusive eu fiz uma parte de Thundercats, olha que coisa. De Thundercats, aquele mais anime, saca? Sei, sei. E foi lá que eu peguei a voz do Grinch. Foi fazendo esse personagem de Thundercats que eu peguei a voz do Grinch pra fazer o especial de Natal nosso. Você fez o Snarf? Eu fiquei pensando não, a mesma coisa. Ai, caralho, era um leopardo, eu não lembro. Eu lembro desse vídeo que você mandou pra gente. Só que era um vilão, eu não lembro agora. E aí eu... Porra, mano, é que foda. E daí eu aproveitei a mesma risada que eu usei pra fazer o Grinch, que eu acho que ficou legal. Mas assim, não que seja um sonho desiludido, saca? Porque mas a rotina acaba desiludindo. É mais a rotina do que aconteceu do caso do Cie Márcio Seixas, né? Então é mais a rotina de, tipo, porra, não consegui fazer um curso de teatro, sabe? Não consegui fazer essas coisas. Ainda se tivesse em Araraquara, tipo, mesmo que fosse um curso pago e tal, até faria, saca? Mas é foda, né? Quando você tem o curso mais perto em Campinas, saca? Deixa eu pegar carona com você aqui. Não, mas você fazendo uma iniciação é fácil. Tendo a iniciação pra frente é fácil. Não, mas eu criei a formação... De ator. Sim. Porque você se formou ator, você já pega DRT. Sim, é que assim, você pode fazer uma iniciação e entrar no Macunaíma. A DRT, gente, é o registro que você precisa pra atuar. Assim como o radialista também precisa. Sério? Dessa eu não sabia. Sim. É que, puta, que matão não deve ter um que tenha DRT. Mas radialista, locutor, né, de rádio, e dublador, ator também precisa ter. pegando carona no seu aí. Isso daí é realmente assim, tipo, caralho, foi uma coisa que você viu recentemente. Quando você viu, eu parei. Não, você viu muito antes, no caso. Você falou Toy Story 2. Sim, sim, eu já gostava antes. Mas assim, eu parei pra prestar atenção nas pessoas por trás das vozes depois que você me mostrou. Eu não conhecia dublador nenhum. Você foi me mostrando e eu comecei a pegar interesse nisso também. Então, isso querendo ou não, eu não digo que é um sonho, mas é uma vontade. Eu sei por quê, porque a gente sempre teve preconceito com filme dublado e nunca se ligou que os desenhos eram dublados. Exatamente. Não para pra pensar. E as séries também, né? E as séries, tipo, exatamente. Maluco no Pedaço, a gente assistir, foda-se, sabe? Não é em português, é a série. Tipo, isso é a série que a gente assistia nos anos 2000 e a gente nem se ligava que anos depois a gente ia saber, pô, Manolo Rey que fazia. Sim. O Márcio Simões, pô, Márcio Simões faz o Gênio. Do caralho, fez o Gênio de novo, sabe? Isso a gente nem se ligava nessas porras. E eu não digo sonho, mas é uma vontade que eu tenho também, futuramente, dublar, locutir, sei lá. E fazer essas coisas com voz, cara. Uma coisa, cara, que é placebo e que a gente tem que voltar é o literativa. Cara. Pra caralho. Ele é um placebo legal pra essa parte de atuação. Demais. E a gente tem que voltar. Eu acho que a gente vai voltar aí, logo, logo. Quem sabe? Eu digo que voltamos, hein? Olha, vamos ver. Vamos ver, será que volta esse ano? Eu acho que volta ainda. Olha, será que volta? Então vamos ver se volta esse ano. Então. Rapaz, eu acho que tá pra voltar já. Ok, mas vamos lá para o The Final Countdown. Bom, vamos lá. Acho que pra finalizar, esse podcast foi um pouquinho mais curto do que os outros, mas pra finalizar, acho que a gente pode falar por que, que a gente se desiludiu e o que, que a gente continua querendo ou não, tentando, mesmo que levando por hobby, né, ou sei lá, se pintar a oportunidade, você já parte pra isso, sabe? O quê, gente? João? Cara, eu diria que, tipo assim, um sonho que eu tive antigamente, que eu ainda mantenho, é ser professor, né? Se um dia acontecer qualquer coisa assim, eu com certeza vou pular pra uma faculdade de história ou algo assim. Mas um sonho que pintou, que você falou esse negócio de pintou a oportunidade, eu fui. Como eu sempre gostei muito de desenhar, pintou? Foi. Pintou? Foi como. Essa foi a risada mais sem graça do mundo. Foi. Agora eu tô seguindo meu sonho novo, né? Que é ser tatuador, né? Seguir essa vida aí. Que eu quero falar, você é tatuador, né? Que é muito compatível com o que eu sonhava antes de, tipo, desenhar. Que quando eu era pequeno eu gostava muito de desenhar. Mas algo que me desiludi completamente nessa vida foi de ser desenhista de histórias em quadrinhos, não completamente, né? Mas é que quando eu realmente me dei por gente de um nível que você precisa de desenho e o nível que eu tinha. Porque nada a ver, isso eu vou falar aqui, nada a ver. Não, pera lá, eu te explico. E quando você é criança, você olha para os seus desenhos e fala: não, isso aqui é a coisa mais linda que existe. Não existe um ser vivo nesse planeta que ande sobre as terras que desenha melhor não, que não, eu. Não, não, mas eu sei do que você tá falando, mas isso daí é preciosismo seu, velho. Porque tem tanta gente que a gente mesmo conhece de quadrinista que tem traço tão simples, tão tosco e faz coisas legais. Sim, sim. Pessoal, tipo, da HQ, né? Exatamente. Finado HQ, né? Tipo, o cara escreveu duas vidas, cara. É um traço extremamente simples, então, sabe? Então, porra, e você desenha? Você vai falar que você não desenha naquele grau? Vai tomar no seu cu, cara. Então, cara, eu por exemplo, assim, pra fazer esse tipo de coisa é muito estudo, cara. Estudo assim, de composição muito foda. O seu foda. Problema é que você ainda não achou a sua identidade. Não, não é nem isso. Eu entendi porque tem muito a ver com fotografia. É a questão de composição. Os ângulos que você vai usar, o quanto você vai cropar um quadro pra poder passar aquela mensagem sem precisar falar nada. O cenário, faz tá ligado? Sentido. Como as coisas estão posicionadas, como funciona o fluxo do que tá acontecendo, saca? Já que essa parte é mais coach, eu não desistiria. Por quê? Porque você já sabe desenhar. Sim. É um pouco mais de estudo pra você pegar essa com parte. Com certeza. Um pouco não. Muito mais estudo. Ah, mas tipo, você não vai ser... Eu ia falar Picasso, mas Picasso faz as coisas aqui, né? Vamos falar aí. Magali Villeneuve. Você sabe quem que é? Caralho, vai tomar no seu cara, cu. Cara, turma da Mônica. Chandra, tá, Torch of Defiance. Sei. Então. Ah, ela que fez. Porra, cara. Aquela mulher tem uma noção fodida de iluminação e composição. Sim. Óbvio, desenho você tem que saber composição pra caralho também, porque não basta você desenhar um modelo, você tem que fazer ele agir. Mas, cara, acho que uma coisa que muito me desiludiu nessa vida, sabe, sobre ser desenhista, foi quando eu percebi que desenhista mesmo que faz sucesso, que vende, que vive disso, trabalha com arte digital. E quando eu, tipo, vi o que eu era, assim, com o ponto que eu tava e o quanto que eu teria que voltar pra aprender arte digital, eu falei meio desanimado. Aí eu conversei até com a minha mãe, falei, nossa, pra me comprar negócio. E aí a minha condição financeira, sabe, meio que me barrou ali na entrada, tipo, da entrada de aprender arte digital, saca? Vou discordar de você de novo. Porque tem gente que só desenha e tem gente que só digitaliza. Sim, tem gente, cara, que só colore. O PC Siqueira é no, colorista, né? No, na questão dos quadrinhos, a maioria deles é feito na mão mesmo. Eles escaneiam e, sim, depois traçam tudo de volta no Photoshop e colorem. E, inclusive, essa questão, artes de Magic, que eu tava até falando hoje no grupo, o pessoal faz tudo em tela. Sim, depois eles... Algumas são direto no digital, mas eles só digitalizam os desenhos. É, eles escaneiam só, basicamente. Eu tô esperando uma tela do João até hoje. É um desenho, não é uma tela. É uma tela, eu tenho uma tela. Mas assim, já a questão do quadrinho eu entendi bem, porque pra contar uma história você tem que manjar de tudo isso. Sim, de composição e o caralho a quatro, e é um negócio que até eu não manjo direito ainda. Ah, mas é questão de estudo. Sim, isso é coisa com certeza. Que, tipo, estudo de prática. Isso é coisa que dá. Sim. Não precisa de uma dedicação, mas dá, saca? E hoje você tá num ambiente que você até consegue estudar, se você quiser. Com certeza, é. Tipo assim, eu estudo desenho oriental, no caso, basicamente todos os dias minha vida, exatamente, né? Exatamente, pô. O que eu aprendi desde que eu comecei nessa loucura até hoje é ridículo, sabe? E aí, imagina fazer um quadrinho com traços de oriental tradicional. Sim, seria louco, hein? Eu acho que eu nunca vi isso na vida. Seria um negócio lindo de ver. Sim. É, porque mangá geralmente é outra coisa, né? Não, o traço oriental é tradicional, sim, né? Sim, sim. Aquele... É o que eu tô falando, mangá das é minhas outra tatuagens. Coisa. É, você é louco. Sim, seria massa. Suede, fala aí das suas... Não, das suas desilusões, do porquê que você deixou tudo que você queria de lado. Por que você desistiu da sua vida, Suede, e tá nesse estado lastimável que você tá hoje. E qual sonho você não desistiu ainda? Depois de ter a moral levantada... E o João morreu ali do lado? Só marcar aqui, porque isso daí eu vou ter que cortar. Então, depois de ter a minha moral levantada aqui, o João quase morreu do lado. Então, eu não diria que eu desisti, porque eu ainda penso em voltar a atuar, voltar a dançar, voltar a tocar. Não assim, tipo, vou ser ator profissional, mas assim, tipo, entrar de volta pro teatro, fazer alguns trabalhos, fazer algumas danças, fazer um álbum pra mim, pra eu ter guardado, pra, assim, tipo, pros amigos. Só que eu tive que parar com tudo isso, porque eu tive uma filha e eu tive um relacionamento muito conturbado. Não foi nem a questão da minha filha. Não, mas esse foi o mais engraçado, sim, sim. Né? É que eu não posso perder a oportunidade, velho. Sim, sim, sim. E então eu tive que parar com tudo isso quando eu tava indo muito bem. Se eu tivesse ficado mais 8 meses, eu tava com meu DRT na mão, mas eu não pude. Então, eu tive que parar, assim, quando tudo tava dando certo. E depois disso, depois do que seguiu, foi... Quem ouviu o podcast de depressão e tudo mais, vocês estão ligados à merda que aconteceu. Caralho, nesse momento eu tô colocando a música. Aquela música que o Gugu usa do De Volta Pra Minha Terra, sabe? Sonhar mais um sonho impossível. Vai lá, sonha. Então, por isso eu parei com tudo, mas não que eu tenha desistido. O sonho que eu mantenho até hoje... Por mais bizarro que pareça, além de ter uma vida estável, é entrar pra dar aula na rede pública ou em faculdade. Show. Porque eu quero... E agora você tá fazendo EAD? Exato, agora eu tô no EAD. Você continua, né? Tô, claro. Então tudo bem. Agora eu quero fazer aquela questão de ser mais com professores, de fazer, formar seres pensantes. Sabe? Era o meu sonhozinho. Ok, vai lá, Pedro. Meus sonhos, a maioria, eu simplesmente desencanei porque criança, sabe? Aquele negócio que vem e vai embora e você nem sabe por que aconteceu e nem quando que aconteceu. Sim. Mas eu ainda tento insistir em fotografia. Não sei se eu devo, mas eu tento. Você deve. E... com certeza. E aí eu tenho que agradecer a várias pessoas aí que estão me apoiando pra caralho. Inclusive um beijo Kathleen, né? Que deu uma força pra cacete. Eu ganhei vários seguidores por causa dela. Kathleen Lacerda, você deu essa brecha aí. Eu também preciso agradecer a todos vocês que cedem as suas peles pra mim rabiscar elas. E minhas pernas agradecem. E fica de uma maneira tão lastimável, eu diria. Mas eu só tô esperando você ficar bom. Fico feliz que vocês apoiem o meu trabalho. A primeira tatuagem que o João fez foi em mim. Não, ele compartilha a agulha. Ah, é, não tem problema. Ele utiliza agulha, né? E Aí eu tô nessa de fotografia, tentando insistir, tentando fazer cursos e tudo mais que eu consigo fazer e aprender Photoshop, caralho, A4. Acabei de comprar um notebook novo, inclusive. E agora no, eu tive uma realização fodida. O Henrique chegou, acabou, né? De chegar na gravação. E aí, boa noite, pessoal, tudo bom? Eu tive uma realização fodida de como a vida muda. Porque antigamente, quando eu comprava um computador novo, eu pensava, nossa, isso aqui vai rodar CS, que é uma maravilha. E eu agora, quando eu comprei esse computador, eu pensei, puta merda, agora eu vou usar Photoshop pra caralho pra trabalhar. Essa porra vai tirar no mínimo 8 naquela renderização. Exato. De foto desgraçada. Eu vou rasgar essa merda de trabalhar, sabe? Então, depois que eu arrumei aquele lá de casa, eu falei, caralho, agora eu tenho 16 GB, o After Effects vai torar solto. Caralho, mas a gente tem muitos objetivos que mudaram. Porra, foda, tanto, né? Jogo foda por aí, eu pensando, não, Photoshop vai voar nessa merda. E basicamente é isso, minha vida agora. Show. Eu desisti de absolutamente todos os meus. Ah, não diga isso, você. Só pra Henrique saber, a gente tá falando isso daqui, ó. Sonhos de criança. Eu desisti absolutamente de todos os meus. Por quê? Ser músico não dá dinheiro nenhum. Fazer musical é impossível. Tirar meu DRT? Vai. Talvez eu tiro quando eu for bem mais velho, assim, que tipo a agência esteja mais. Pá, né? Aí tem uma grana a mais. Mas hoje, cara, meu sonho é melhorar o meu negócio. Olha que bosta, cara. Sim. Que bosta. Não existe mais o sonho, aquele sonho de tipo, porra, eu quero fazer algo grande. Não, eu só quero ter mais dinheiro, cara. Você pode ter mais dinheiro e virar um Power Ranger. Mas você sempre quis. Mas eu acho legal ressaltar que, tipo assim, apesar de tudo, você seguiu um pouco com aquele seu sonho de criança de ser um rockstar, não nos níveis, não, sabe, de não, tudo. Não, e outra, mas... também. Eu devo parafrasear um grande pensador fodástico de hoje em dia com essa relação de dinheiro. Porque dinheiro pode não trazer felicidade, mas a pobreza não traz porra nenhuma. Exatamente. O grande pensador fantástico do Nando Moura. Exatamente. Pau no seu cu. Aliás, faça o curso Mestres do Capital. 2.0. 2.0. Agora atualizado pra quem você não ficou rico. Um helicóptero e dois Mustang, né? É, de papelão, né? Como diria o Rafinha Bastos. Gesso. Mas enfim, não, esse negócio de rockstar e tal não tem nada a ver, cara. Porque não. Hoje eu faço as músicas pra então, mim, saca? É, mas então, mas isso, eu falo assim, você seguiu, não que você seguiu nessa carreira, mas você, tipo, foi, fez uma banda, tem música que muita gente gosta, muita gente, tipo, no nosso meio de amigos, né, muitas pessoas gostam, admiram você pelas músicas, tá ligado? Você, o Pedrão, tá, saca? Sim. Bom, eu acho que essa altura do campeonato as músicas já devem ter saído. Então eu acho que eu vou finalizar com uma música daí. Hoje? Ah, sim. Caralho, vai fazer. Desculpa. Tem 4 episódios pra soltar antes desse. Desculpa. Eu buguei. Inclusive, esse adendo aí do Zoneando tá velho pra caralho já na gravação desse episódio. Exatamente, imagina quando lançar. Mas tá valendo. Tá valendo, lógico que tá valendo. Inclusive, o Inutilidades também tá valendo. Sim, né? Sempre. Né, Suede? Vão lá, olheiros, de descubram o Suede. Inutilidades, cara. Descubram o Suede com esse vídeo, Inutilidades. E vai descobrir as influências dele. Ah, porra, não vou pôr Ivia, não. Vai ser o áudio do vídeo do Suede. Ele falou, gente. É, nóis. Gostaria de agradecer a todos pela presença. E vamos finalizar direito isso. Infelizmente chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Infelizmente, porque, né, a gente gosta aqui. Esse episódio até que não foi tão mais curto do que os outros. Mas foi. Deu um calorzinho no coração, deu, né? Deu um calorzinho, uma tristeza foda também, né, cara? Não, nem tanto, porque pelo menos um dos meus sonhos ainda tá meio que ativo, né? É, então eu tô felizinho até. Mas nesse momento, gente, o povo da farmácia recusou a me dar meus remédios. Então. recusou, é claro. O teu médico pôs uma prescrição pro ano que vem. Um mês depois, filha da puta, cara. Mas enfim. Vamos agradecer aí a todos vocês que cedem as suas cavidades auditivas. Vamos pedir pra vocês financiarem a gente no PicPay, porque não é todo dinheirinho é bem-vindo. Lembrando que valores a partir de R$1 pra ajudar o cigarro do Suede na cadeia. Agora é o Juice do Suede na cadeia. Não, se ele pegar Juice, né, na cadeia, ele vai ser currado, mas tão forte. Esse vape vai parar. É pra ele beber. Esse vape vão ter que fazer a cirurgia e tirar ele do duodeno do Suede. Exatamente. Então é melhor não levar o vape pra cadeia, não. E até 750 mil, onde a gente faz, né, um sacrifício em prol do Mestre Cthulhu. Pra, né, E legal, bem democrático, né? Que tira na sorte, num D20 joga, de 1 a 19 a Suede e no 20 a gente rerola. Não, de 1 a 18 a Suede, 19 é o João, que a gente tinha colocado já, e o 20 é rerolar. Tá. Então o João também tá no 19 ali do negócio. E vamos pedir, obviamente, para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo do WhatsApp tem as melhores conversas. De vez em quando a gente, né, move alguns participantes para outro grupo, que é o grupo sequestro. Que é o grupo secreto, né, do Locomotiva, que a gente não vai citar nem nomes. É, quando o cara vai mandar coisa muito indecente no grupo, a gente fala, não, filha da puta, não manda aí, manda aqui. É verdade, aqui. A pessoa tenta mandar... Você está dando as instruções de como entrá-lo. Não, porque... Não, né? Porque não é qualquer um. Quem entendeu? Entrou agora, eu conheço faz muitos anos. Teve gente que a gente já tirou por causa disso, então, né, tem que ser pessoas confiáveis. E o que mais... Não esqueçam de avaliar a gente no iTunes, dando 5 estrelinhas. Se você não tem nenhum aparelho da Apple, você pode divulgar a gente, porque a gente tá no Spotify também. E mandar um e-mail também pra gente. Mandar um e-mail, talvez a gente leia, talvez não. A gente, né, parou com essa prática. contato@locomotiva26.com.br. Tá, a gente recebe seu feedback. E vamos terminar com uma poesia do João. Uma poesia minha? É. Peraí, deixa eu pensar. Inutilidades. Não. Música do Harry Potter. É, quem não tem o que fazer fica tirando essas coisas. Coisas desse tipo também. Mais coisas inúteis que nos tempos de ócio. Alguém deve conhecer essa daqui. Musiquinha do Bob Esponja. Nossa. Ai, minha infância. Mais inutilidades? Missão impossível. Bom, coisas inúteis demais, mas é legalzinho tirar algumas coisas dessa. Por exemplo, deixa eu ver se minha guitarra pega aqui. É. Algo assim. Bobagem pra um cara só. Tem mais? Iha! É isso aí. Coisas inúteis. Um cara inútil. Combinam, né? Corta.